andrecidismoral.com.br. Calma aí, Makimoto, calma aí, Makimoto. Era quer sentar, era pode, era quer quicar. Era pode, era quer dançar, era pode. Com a bunda era sacode. Ela tinha ficado comigo uma vez e agora ficou e viciou de novo. Ela tá dona tarada, me chamando. Errei, foi tudo aqui, ó. Seu gostoso, seu gostoso. Que gostoso que nada. Ela tá chapadona, que quer deitada. Leitada, leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Pera aí, deixa eu cantar um pouquinho aí, Jedi. Leitada, ela quer leitada. Bora nós dois, vai. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada. Leitada, deixa eu cantar, meu amigo. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada. Pera aí que minha boca tá cheia de cuspe. Um guri. Ó. Tamo junto, é bonito, gato preto. Traz rapo de voar com salva de salva de folha, que eu tô com a sede da bobonca. Bota voar aqui a gosto, porteirão da folha miúda. Era quer dançar, era pode, era quer sentar. Era pode, era quer quicar, era pode. Com a bunda da sacola, ela tinha ficado comigo uma vez e agora viciou e ficou de novo. Ela tá doidona e tarada e me chamando de gostoso. É o quê? Eu mesmo não. Gostoso uma porra. Oh, é assim, ó. Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Ela quer leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Leitada, ela quer leitada. Respeitar papai daquele jeito. 9337-7077 e 8124-6378. Liga pros caras, Jordão, Guimarães, André Cidismo. Somos da onde? Ai que delícia.